Testando, 1, 2, testando. Tá na escuta? Web 6746, aciona a identificação, 10 para 2 mil pés, que legal no 04, direto do Dona. Web 6746, autorizado em LS X-Ray, porta estabilizada. Autorizado, e LS X-Ray vai informar que estabilizar o LS. Comandou 3520. 3520, Aracaju, pouquinho. Ah, afirmativo. Autoriza Aracaju, 190 direto, decola da pista 10, com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após direto. Controle 120, decimal 80, aciona 5117. 190, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, após direto, 5117. E controle 12080. Correto, champo de vacacionamento, abrir 120. Pode chamar. 746. Web 6746, completa final, estima torre 1-8-9-5, bom pouso. 1-8-9-5, muito obrigado, Web 6746. Torre Web 6746, nacional, baixa travada. 7746, boa noite, pouso autorizado no 0, vento 090 graus com 1-2. Autorizado pouso na pista no 0, Web 6746. Salvador, tá 3520 para o Brasil, aqui é o paramento no 04. 3520 no 04, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3520. Thank you. Oi, Salvador, um excelente início de dia, tá 3399 na posição meia dúzia, centro da Charlie, tá um pouquinho cedo, a saída prevista ajuda. 3399, eu tenho cópia. Já tem, então a gente anota. 399 autorizado para Guarulhos, 360, vou ter do Luna 6. Decola da pistão no 0, primeira curva à direita, Nadael, Leda, Bridge. Controle 1208, aciona 5127. Iremos no nível 360, Atazulu 16, decola da 10, direita após Dael Leda para Voa Bridge. 1208, controle Salvador, 5127, aciona o transponder, até 3399. 3399, cotejamento correto, chama para push back acionamento. Assim eu farei, 3399, muito grato. Web 6746, mantém posição entre Axel e Juliette, previsto portão 02. Tem traço da SAC que está puxando no setor. Rota 3520 para o táxi, está com 9797 a bordo, alterna Recife, 2,5 de autonomia. Rota 3520, táxi à direita via Índia, chama pronto no ponto de espera da 10, altímetro 10 no 4. Chama pronto no ponto de espera da 10, tá bem. Rota 6746, ingressa Juliette para o 02. Espera pronto, 3520. 3520, autorizado decolagem 10, vento 090 graus, 129. A linha decola da 10, tá 3520. Alinhado, pronto, tá 3. 5, 2, 0. Paciente, pode iniciar, 090 com 1-3. Iniciando, tá 3. 5, 2, 0. Decolou 5-1, corrigindo, decolou 2-1, controle 208. Com 208, braço da 3520, bom dia. Bom dia. Controle, Salvador. Boa noite, tá, bom dia, tá 3520. Tá 3520, bom dia, contato radar, salve, mantém 190, saída PUCA. 190, sai da puta, tá 3520. Bom dia, autorizado Guarulhos, 360, Operzulu 16, decola da opção 90 com curva direita na Dael, Leda Bridge, controle 120, decimal 80, transponder 5123. Zero, decimal 8-0. 8-7 está correto, chama o pushback acionamento.